rei tinha tudo. Tudo que uma pessoa pode imaginar. Muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, belíssimas roupas, um palácio magnífico. Tinha glória, tinha honra, tinha fama, tinha tudo. Inclusive uma família bonita, súditos fiéis, tinha tudo. Mas aquele rei vivia chorando. Chorava o tempo todo. Como aquele soberano chorava. E quando os ministros lhe perguntavam: Majestade, o que é que o senhor tem? O que é que o senhor está sentindo? Ele dizia: Eu sou o homem mais infeliz do mundo. Por que, Majestade? Por que? Eu sou infeliz. Eu sou um coitado. Eu sou infeliz. E nem os magos do reino, nem os sábios, ninguém conseguia entender por que que aquele rei chorava tanto. O tempo todo, por todos os cantos, ele vivia se lamentando. Ah, que triste sorte a minha, como eu sou infeliz. E um dia, o conselho se reuniu e resolveu discutir a fundo o problema daquele rei. E todos tiveram a oportunidade de fazer uma sugestão. Até que o mais sábio do reino disse: Eu já sei qual é a solução. E todos disseram: Vá, então diga, queremos que o rei seja feliz. E aquele mais sábio do reino disse: É o seguinte, nós devemos mandar guardas para os quatro cantos do nosso país. E os nossos guardas devem procurar diligentemente um homem que seja verdadeiramente feliz. E quando este homem feliz for encontrado, os guardas devem tirar a sua camisa e vesti-la no rei. E quando o rei vestir a camisa do homem feliz, o rei também será feliz. E todo mundo aplaudiu. Que maravilha, que boa ideia, ótimo isso, vamos fazer isso. E reuniram todo o exército daquele rei. E deram a cada soldado a missão inacreditável de localizar no reino um homem feliz, o mais feliz. Inclusive, prometeram ao soldado que achasse este homem feliz, que ele receberia uma grande recompensa. O soldado seria recompensado. Então, todos os homens daquele exército se animaram grandemente e saíram para aquela busca entre todos os lados e territórios daquele reino. E procuraram, procuraram, procuraram durante meses e meses e não achavam. Enquanto isso, o rei continuava lamentando. Eu sou infeliz, tá vendo como eu sou infeliz? E os soldados procuravam, procuravam, e os sábios diziam ao rei: Calma, majestade, nós vamos achar este homem feliz, o senhor vai vestir a camisa dele e o senhor vai ser o homem feliz também, majestade, calma. Não adianta, não adianta, eu sou infeliz. E os sábios, e os ministros, e os conselheiros também procuravam este homem feliz. Queriam tirar a sua camisa para vesti-la no rei. Até que eles encontraram numa caverna, numa caverna escura, encontraram um homem feliz. E sabiam que ele era feliz pelo cântico que saía de dentro da caverna. O homem cantava o tempo todo: Como eu sou feliz, como eu sou feliz. E os soldados, e os ministros, e os conselheiros, e os sábios pararam na entrada daquela caverna escura e escutavam um homem cantando: Como eu sou feliz, como eu sou feliz. Então eles disseram: Finalmente encontramos. Guardas, invadam esta caverna. Tragam este homem aqui para fora, já, imediatamente. E os guardas invadiram aquela gruta escura, procurando o homem que cantava: "Eu sou feliz, como eu sou feliz." E quando os guardas trouxeram o homem para fora, que apesar de ter sido preso, continuava cantando: "Como eu sou feliz, como eu sou feliz." Os sábios empalideceram. Os ministros e conselheiros ficaram mudos. Os guardas se calaram. E o homem continuava cantando: "Como eu sou feliz, como eu sou feliz." E os ministros e os conselheiros e todos os sábios não compreendiam aquilo, porque aquele homem feliz, o único homem feliz de todo o reino, não usava camisa. Sabe o que isso quer dizer? Você que vive lamentando, chorando, amaldiçoando a sua própria sorte, a sua própria vida, chorando pelos cantos, reclamando de tudo, murmurando, dizendo: "Ah, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Ah, se eu conseguisse tal coisa, eu seria feliz." Você que se sente a pessoa mais infeliz do mundo, aprenda isso. A felicidade de uma pessoa não consiste na abundância daquilo que ela possui, porque a felicidade é algo que está no interior do homem, está no interior da mulher, e não depende de coisas externas para fazer alguém feliz. Por isso que Jesus Cristo disse, e você pode conferir comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25: "Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas."